Confirma deixando? Web 674 established visual. Exact 6740, complete sign, contact power, frequency 118.6. 18.6, power, Webjet 674. Bravo que Luiz que confirme o destino do Mike Echo Delta. Não copiei, bravo que Luiz. Bravo que Luiz que reporte o Mike Echo ficar atento com a área proibida de Camaçari. Okay. 6740, clear to land runway 10, Indy 120 degrees, 10 knots. That's runway 10, Jet 6740. Thanks. Maxwell 1777, estamos com 180 a bordo, 12:30, alterna com 20. Confirmando o POP? 180, 180. 180 com fins e autonomia? 12:30. 2:30. Autorizado o táxi via Índia e Alfa no ponto de espera Torre 1, no 8-6-12, que é negar no 0-1-7. Índia Alfa, ponto de espera vai chamar 18-6-12, 1-7-7-7. Índia Movember Alfa, informa o tráfego já no 2500 pés, fazendo manobras nessa posição. Na posição de 1 hora, 5 milhas. Autorizado. Bravo que Luiz que mantém as condições visuais, meu pai, que é NH1 no 0 no 7, reporte rotatório. 191, tá com 87 a bordo, autonomia de 4 horas, avisando as Campinas. 391 na guarda, meu irmão. Guarda, 391. Zona 91, confirma as informações do táxi? Tá com 87 a bordo, autonomia de 4 horas, atendendo Campinas. Autorizado táxi via Índia e Alfa no posto de espera Torre 1-8-62, que é negar no 0-7. Índia Alfa no posto de espera 1-8-62, resultado, tá? 391. 91. 18-6, 35-20. Salvador, 35220, interceptor localizador, aviso 1. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardar aí. 6740 on the ground 855, now right and com ground 121 this morning. 7-9, pode ser 674. Solo Salvador Web 6740, levando a pessoa. 6740, Alfa, repórter Sérgio Juliette. Alfa, repórter Sérgio Juliette, 6740. Sérgio 220 trip, pouso autorizado, pista 90, 100 graus, 7 nós, o ajuste 1097. Afirmativo, 1017, ciente, grato. Salvador, bom dia, web 5728, cliente da Mike, para receber. 5728, aguarde um minuto para a copa. Escute a informação, novembro. Opa, novembro, vamos escutar. Solo 6740, está ingresso na Juliette? 6740. Ingressa Juliette, seu portão é 190. Juliette, portão 190, 6740. Oi, bom dia. 5220, solo 58, direita, 1219. Direita, 1219, grato. 220, livrou. 5220, ingressa Alfa Kilo Pátio 3, atento a sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, grato. 3191, ponto de espera pronto, 1-0. 7-2-2 com novembro, está na sua disputa, ponto de espera. 5-7-2-8, aguarde um minuto, cópia. 1-7-2-9-1. Fazendo sobrevoo, mantendo a escuta do controle. Sete pronto, cópia. Prontíssimo, cópia, 7-2-8 autorizado, Salvador Recife, via pro Whisky 50, nível 350, realiza o perfil da saída Pucaracaju, Puca Transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da 90 curva à esquerda, o controle 120 decima 8 e ação no código 5462. Autorizado Recife 350, pela Aperu Whisky 58, perfil da Pucaracaju. Decola da 10 com curva à esquerda, 120.8, controle 5462 no transponder, 5728 está na posição número 9. Chame pronto, para o pushback acionamento no 095728, protejamento correto. Chamará quando pronto, 5728. Salve Salvador, bom dia, o azul 4463 para Ilhéus, 220 para Mike. 4463, escute a informação, novembro e retorne para a cópia. Gente. Contato radar, sua para o 340, saída da El Leda. Para o 340, na da El Leda, vamos no 777. Controle. Firmo. Na aviona decolagem autorizada, uma centena com 8 nós, o ajuste no 097. Sendo a corrida 1193. Salvador, azul 4463, retornando agora com a November 220 para Ilhéus. Um minuto cópia, por gentileza, comandante. Na escuta. Estudar do Couto de Salvador. Sou de Salvador. Tango, hotel Oscar Kilo, a sua identificação chega da Mari e desça para o 050. Está autorizado, vá direto, dona. Boa tarde, Leto meu. Mandei me escutar a guarda-copa, por favor. Agora, tá? 391, decolou 03, controle no 0.8. Obrigado. Tá mesmo sem ataque, 7.22. Tamo lá para o táxi, 7.22. Do 4463, vamos à cópia. Pronto. Autorizado para Ilhéus, 220 nível, decolando a 10. Saída da El, leva após direto Ilhéus. Aciona no transponder 5464. 120.8 é a frequência do controle. Autorizado 220 para Ilhéus. Decola pista no zero, da El, Leda, direto Ilhéus. 208, o controle e o transponder 5464, azul 4463. Usando 4500, bom dia. Antes 191, no contato radar, subo para o 360, perfil da El. 360, perfil da El, 3191. Direto no meu pronto, cobre. Vou apitar paralela. Chame torre 198 decimal 6. Página direita. 0195 no transponder, 120 decimal 8 controle. Trolin, Salvador. Bom dia, passarelo 2230. Informação, Mike. Passarelo 2230, chegada a man, desça para 4 mil pés, ajuste no 097. No 097, 4 mil, é possível Simbra, externo ou Duna? Passarelo 2230, mantenha a chegada por enquanto. Informativo, descendo 4 mil, 1097, 2230. Faz a chamada 1 no 8, 1 no 9, 5, 6, 2. Firmo. Claro, reporta curta final, gráfico origem. Confirmando, já no visual, 130 graus, 109, autorizado posto por 57, gráfico origem, mantém essa frequência. Zero, voe direto do... Toque, 2230. Sete, dois, oito, com 9-8, 4 horas, Salvador. Saudade, não boa. Está comunicando da baixa altura e não está recebendo informação de controle. E o guardião vou mudar de posição e informará a esse controle. Gente, guardião, vamos esperar dar o anúncio para o Manchilete 1. Já 3-2 no meio, reduza para 2-3-0-9. 2-3-0-9, 3-2 no meio. A aeronave que eu tô falando no site, mas já se eu mantenho. O Mike já tem um momento que você ainda colado sobre a área gramada e pro o farol tapão. Ok, sem interferir com o 257, 2090 graus, 099, Mike já se Queco Delta, chame Torre 198 decimal 6. Mano, Mac Delta? 3191, chame CT Recife 1251, alternativa 13, decimal 25. 3121, obrigado. Final no 7, final no 7. Salvador, bom dia, web 5728, ponte espera da 10, pronto. 728, a linha e decola, pistola 0, vento 100 graus, 109. A linha decola, 5728, obrigado. O Mike Codelta tá tentando contato aí. A possível coordenação do 200 para Petrolina com a provável saída. Afirmativo. Ok, informado que está livre. Vento 100 graus, 109, livre pouso pairado, 107. Visual 49, livrando na pista. Tenente, o Michael Delta está ajustando agora, final da 107. Tem já embaixo pela base, pouso pairado da 107, visual 49. Gente, livre pouso, pista no 7, Michael Delta, vento 100 graus, 109. Vamos. 2459. Passa 2235. 0055 para 050, África até o quilo. Hotel Quilomantel 050. Será? Passa com o Hotel Quil. Passagem do 260 tem condições de manter passagem 250 até onde? Pode ser bem próximo do externo. Gente, então mantenha essa velocidade. Afirmativo. Colocando 2, controle 1 da 0, décima 8. 208, 5728. Controle web 5728, bom dia. Web 5728, contratado, sobrou 350, sai da PUCA. 350, sai da PUCA, 5728. Salvador, boa tarde, o Azul 4076, está cruzando agora 190 para 150 na Mari, sentido da Golf. Azul 4076, chegada a Mari, desça para o 070. 070, corrigindo, sentido da informação, Mike, o 4076. Papapapá, Mike, direto, Romel. Papapapá, Mike Gillette, Romeu. É, autoriza 2000, né? 2230. Batata, saluzando 2, no corte, 44, fica aqui. 2000, 2230. Papapapá, Mike Gillette, Romeu. É. Está no aeroclube, senhora, se autorizado DCT pro Bonocó. Mas já te ouviu, está autorizado. Certo. Controle, fica até o quilo. Controle, fica até o quilo. Posso fazer isso, qual é a sua velocidade de carro? Acho que até o quilo, 2000 pés, 1017. 2017, acho que até o quilo. Aparelho 230, devido à aeronave transporte de enfermo, o senhor vai ser sequenciado agora. Curva pela sua esquerda, voe proa 350. Pela esquerda, 350, 2230. Acho que até o quilo, 2000 pés, autorizado a sinal 10. É isso, sim, então fica até o quilo. O 2230 pode prosseguir até 2000 pés. Vai ser o número 2 na sequência. Ou vai seguir um M2 que está à sua direita. A sua posição agora de 3 horas separado em 6 milhas a 2000 pés. 102230. 3216 da TAM 2100 nós na velocidade para evitar a espera. 2100 para evitar a espera, TAM 3216. 2230 completa à esquerda na proa 280. 280 pela esquerda, 2230. Na escuta? O senhor já tem condições de completar pela sua esquerda para a duna? Afirmativo, senhor. O senhor já pode completar pela esquerda, curva, na pura de duna, número 2, autorizada final. Autorizada final, pela esquerda, duna, 2230. 3216 da TAM, se mantém o 050. 050, 3216. Com azul 4076, velocidade 220 nós, o senhor deve se manter o 060 como número 5 na aproximação. Reduzindo para 220, nós descendo para nível 060, 14076. 3216, só está autorizado a descida até 3000 pés, com ajuste 10 no 7. 3216 da TAM, desce, mantém 3 mil pés, ajuste no 0 no 7. 3.107, Mike Juliette Romeu, mantenha no mil pés nesse setor. Se for necessário, eu chamo o senhor mantém escuta. Salvador, muito boa tarde, é o L-6721, 30 novembro. 6721, identifique, chegada é a Mari, desse mantém 70-070. Identificou 070, 6721. Azul 4076, poderia confirmar a última instrução dada? Defere e manter 060 com 229, senhor. Autoridade, ciente, Azul 4076, obrigado. Ascotel, tiro no lock, complete final, torre 186. 186, obrigado aí pela colaboração. Webjet 5728, Centro Recife, 12685, alternado 2545. 2085-2545, 5728. Quilo repórter trem checado. Não, já. Tartarei, Quilo. Na minha escuta. Não entendi. O número na nossa aproximação. Pra nave, tá modulando? Número 3. É, controle 2230. Prossiga. É, a 5, né? De Duna, aproxima, né? Aproxima, tá autorizada a final como número 2. Sente. Dois, um no meio, a TAM desce e mantém 2 mil pés. Aguarde a autorização da final. 2.000, Azul 4076, desce para 3 mil pés, ajuste no 0 no 7. 3 mil no 0 no 7, 4076. Controle Salvador, 754, 20 da novembro. Ouro 754, identifique, desce e mantém o 070 na chegada Mari. Identificou para o 70, na chegada Mari, 754. Web 6721, desce mantém o 050. 050, 6721. 3216 da TAM, 180 nós na velocidade, vai seguir em breve 145 a 5 milhas à frente, a 2 mil pés. Está autorizada a final no 0. Ok, 180, seguindo em breve a frente, 3216, autorizado a 0. Passaredo 2230, vai estabilizar no lote, complete final, chame torre no 86. 186, 2230. Oi, Salvador, Passaredo 2230, bom dia, a 4 milhas do externo. Passaredo 2230, reporte externo, trem checado. Chama lá.